Continue conosco. Geografia Rock. Muito mais música. Programas irados. Café com Rock. Bom dia. Baú do Rock. As mais pedidas do mapeamento dos subgêneros do rock. Cartografia do rock. Rock a hora. Hard rock. 24 horas no ar. Se você curte rock, então seu lugar é aqui. Rock. Geografia Rock. Geografia Rock. Se liga! A partir de agora, você confere Bônus! Aumente o som! Uma hora só de música, sem blá blá blá! Together. Now it's getting late.

na boa. Tá aqui. É na Geografia Rock. Congo. Congo. Congo. Gozonia, gozonia. Gozonia, nidazo. Gozonia. Gozonia, gozonia. Gozonia, nidazo. Gozonia. É na Geografia Rock. here. Tense up, cough up my skin. Try to find solution. I guess I'm going insane. Rockin'. Rockin'. Show this generation my pride and my bravery. Respect my history. This podium is my fake, fake. Rockin'. Rockin'. Nika. Roar. It's really hot in here, motherfucker. Can you feel it? Shoot through my veins, through my veins. Broke the deep wound, at least runs its main pain. Like a larynx, no matter what you want, you're gonna own your pain. Pain. Get out, you motherfucker, it's time to show ice cream. Oh, Lola. You hear me, yeah? Oh, Lola. Exactly. Oh, Lola. De música. Geografia. Rock. Each night 6 horas só de músicas, sem intervalos comerciais. Uau, sensacional! Trace of cap. Geografia Rock, a Rádio Rock. Uma hora só de música. Geografia Rock. On the beach, I feel it in the air. Geografia Rock, a Rádio Rock. E continua. Pelo rádio. Bônus. Uma hora só de música. Geografia. Rock. Oh,

Se liga! Na Rádio Geografia Rock, você só encontra aqui uma programação diferenciada. 24 horas no ar. Começa às 6 horas da manhã, acordando bem informado, com Café com Rock. Bom dia! 10, 13 e 18 horas. 2 horas de segunda a sexta, você participa do mapeamento dos subgêneros do rock. Indie rock, grunge, hard rock, AOR, pop rock, soft rock, heavy metal, death metal, thrash metal e rock nacional. Votando em geografiarock.webradiosite.com e ouvindo a sua preferida. E ficando por dentro do resultado da votação, do mapeamento por vertente e como influenciou no espaço geográfico dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Rússia. As mais pedidas do mapeamento das vertentes do rock. 21 horas, segunda, terça, quarta e quinta. E às 11h17, 22 horas, Baú do Rock. Você fica por dentro do que aconteceu nos palcos e backstage, tudo capturado pelas lentes do fotógrafo Mark Wise. Às 12 e às 20 horas, Cartografia do Rock apresenta nomes do rock, como Chuck Berry, Janis Joplin, Legião Urbana, Led Zeppelin, Arando Araquá, A-Ha, Peter Frampton, Mutantes, Against Me, Bob Dylan, The Beatles, Crypta, Pink Floyd. Só rock, com o melhor do rock and roll e classic rock. E fique por dentro dos contos do rock, ídolos do rock, notícias do rock. Quiz, seu programa de perguntas e respostas. Você sabia? Às 15, 17 e 4 de segunda a sexta, sábados e domingos, às 10, 13 e 18 horas. Hard Rock, aos sábados e domingos, às 15 e às 18 horas. Rock Brasil, segunda, terça, quarta e quinta, às 22 e 4. Sexta, sábado e domingo, às 21 horas. Rock a Hora, sábado e domingo, às 22 e 4. Programa Geografia Rock, sexta, 22 e 4, trazendo um tema musical para discutir que sociedade queremos. E a Rádio Geografia Rock preparou uma madrugada rock para sacudir a cabeleira. Só rock! Meia-noite, 5 horas da manhã, Corujão. 3 horas com death metal, heavy metal, thrash metal. E tem mais! A qualquer momento você ouve bônus. Uma hora de música sem blá blá blá. E acompanhe Geografia do Rock no Instagram e Twitter. Arroba Geografia Rock. E fique por dentro de tudo que toca na Rádio Geografia Rock. Ai. Fique conosco. Se você curte rock, então seu lugar é aqui. Rock. Geografia Rock. Se você quer ouvir falar mal do Bolsonaro, você sabe aonde ir. Se você quer ouvir falar bem do Bolsonaro, você também sabe aonde ir. Agora, se você quer os fatos para ter sua própria opinião, CNN. Porque jornalismo de fato não tem lado. A vacinação infantil contra a Covid-19 já começou. Agora é a vez das crianças de 5 a 11 anos ficarem protegidas. Levem os pequenos até o posto de vacinação mais próximo e vamos embora vacinar. Ah, importante. Continuem tomando todos os cuidados. Usar máscara, higienizar as mãos e distanciamento sempre que possível. Cuidado nunca é demais. Vacina sim para crianças de 5 a 11 anos. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos.